Autoelétrico Bosch resolve qualquer problema da parte elétrica do seu carro e dá garantia de 6 meses ou 10 mil quilômetros. Leve o seu carro a um autoelétrico. Casa das Baterias, integrada à Rede Nacional Bosch de Serviços. Getúlio Vargas 401, telefone 441-2785, em Leopoldina. Supertad, Sussa 1, estamos aí com você. E quem manda ver agora é o Flávio.